Sócrates foi eleito o melhor jogador de futebol da América em 83. A escolha foi feita através de uma enquete com cronistas esportivos de todo o continente realizada pela revista argentina El Gráfico. A pesquisa apontou ainda o goleiro Valdo Filhol, da seleção argentina e do Flamengo, como segundo melhor jogador. Em terceiro ficou Rodolfo Rodrigues, goleiro da seleção uruguaia. O lateral esquerdo Júnior ficou com a quarta colocação e Éder, do Atlético Mineiro, oitavo lugar na classificação geral. Em 82, o eleito foi o jogador Zico. El Gráfico é considerada a mais importante revista esportiva da América Latina. Próxima edição do Fluminense Notícias, amanhã, às 7h30, sempre no oferecimento da caderneta de poupança Banerje. Pense nisso, não esqueça. Banerje na cabeça. AM Fluminense, a primeira em flashback. Anunciamos nossa próxima atração. A seguir, fim de tarde com Roberto Carlos. O problema da... Neste horário, a AM Fluminense apresenta... Fim de tarde com Roberto Carlos. As gravações de Roberto Carlos que marcaram época. Fim de tarde com Roberto Carlos. Roberto Carlos e seus maiores sucessos do passado.